Capítulo 4. Encontro com Teilhard de Chardin. Primeira parte. Os pontos básicos. Quando na vida encontramos um indivíduo que tem as nossas mesmas ideias e sentimentos e vemos que passou pelas mesmas vicissitudes que passamos, sentimos-nos irresistivelmente atraídos para ele, movidos pelo sentimento de simpatia fraterna. Por este motivo, falo de Teilhard de Chardin. Os pontos de contato são três. Primeiro, as teorias defendidas. Segundo, os sofrimentos morais causados pela dolorosa posição de incompreensão e condenação por parte das autoridades religiosas. Terceiro, a paixão pelo Cristo, concebido racionalmente como ponto de convergência da evolução da vida. Observemos os três pontos para compreender o pensamento e a nobre figura moral deste cientista, filósofo e crente, assim como o significado da sua obra perante a renovação atual do mundo. Este exame poderá nos levar mais além do caso particular, para observações de caráter e interesse gerais. Primeiro ponto de contato. As teorias defendidas por Teilhard de Chardin e pelo autor. Em Teilhard, encontramos os seguintes conceitos: transformismo, evolucionismo, estrutura orgânica do universo e tendência do ser a alcançar um estado cada vez mais orgânico, de unificação. O homem é um elemento consciente que, existindo em função de um todo organizado, é destinado a se tornar sempre mais consciente desse todo e dessa organicidade. A evolução é orientada por um íntimo impulso telefinalístico em direção a um ponto conclusivo: Deus. O fim supremo da existência é a convergência das diversas consciências individuais na consciência única e total do centro ômega, último momento e fim da evolução, Deus. Teilhard nada mais acrescenta. Mas tudo isso implica e deixa entrever a possibilidade lógica de que este ponto possa ser também o alfa de todo o processo, que para ser completo, deve conter ainda a sua contrapartida involutiva precedente, como demonstramos claramente no volume O Sistema. Continuemos escutando o que nos diz Teilhard. O universo está completamente impregnado de pensamento, o que se torna cada vez mais evidente com a evolução da vida, através da crescente complexidade estrutural alcançada desse modo pela matéria. Eis um panpsiquismo que é um panespiritualismo e um monismo, mas que, apesar de poder parecê-lo, não é materialista, pois aqui o materialismo é impulsionado até se tornar espiritualismo. O condenadíssimo evolucionismo darwiniano não é expulso, mas sim adotado, resultando implícito e logicamente enquadrado neste muito mais vasto evolucionismo, que compreende também o espírito. A função da vida consiste em fazer surgir este espírito, avançando em direção a ele através de um transformismo biológico, aquele darwiniano, cuja função nada mais é senão servir de veste exterior, como um instrumento de expressão, experimentação e elaboração de um outro transformismo mais substancial, de tipo psíquico, escondido na profundidade, que anima a forma. Teilhard intuiu nóduas de consciência incipiente, mesmo nos mais ínfimos graus da existência no plano físico do universo. Para ele, a matéria inorgânica é antes uma matéria pré-vivente e, num sentido lato, pré-consciente. A evolução levou esta consciência a se revelar imensamente mais avançada e potente no homem. Ora, dado que a organicidade do todo implica uma lógica, Seria absurdo que a evolução se detivesse neste ponto do caminho, sem continuá-lo. Teríamos um processo partido ao meio, que de repente para, sem completar toda a sua trajetória, deixando de alcançar a necessária conclusão, ambas implícitas na lógica do desenvolvimento do próprio fenômeno. E que imensos horizontes nos abre para o futuro o conceito imprescindível de um prolongamento do processo evolutivo. Hoje, portanto, um cientista nos confirma que a matéria está cheia de vida e a vida cheia de inteligência. Nós acrescentamos então, como proposta à ciência positiva, que Cristo representa o superbiótipo do futuro, supremo modelo que a raça humana poderá atingir com a evolução, e que o Evangelho representa a lei social da unidade coletiva representada pela superhumanidade do futuro. Não obstante as tentativas humanas de conciliação, o Evangelho nos apresenta Cristo e o mundo como dois inimigos inconciliáveis, que, no entanto, devem coexistir na Terra. Mas é necessário compreender o que Cristo entendia por mundo. Isto não quer dizer que ele seja contrário à vida. Ele se referia a um estado de fato, dado por um mundo que se encontrava, e ainda se encontra, imerso num estado primitivo animal, pleno de egoísmos e lutas ferozes. Cristo condenava somente esta forma de vida inferior. A inconciliabilidade não se refere a um mundo de evoluídos e civilizados, porquanto ele quer transformar a forma de vida da humanidade atual justamente num tipo mais avançado, que o Evangelho chama de Reino dos Céus. Com um mundo assim evoluído, Cristo está plenamente de acordo, o que se confirma justamente pelo fato de, nesta condição, a lei do Evangelho realizar-se plenamente. Ele veio para nos ensinar qual é este novo modo de viver, dando-nos as normas para isso no Evangelho. Voltando a Teilhard, vemos que ele, orientando-se assim, resolve o dualismo espírito-matéria, segundo o qual a obra de Deus parece encontrar-se dividida num antagonismo entre bem e mal, entre Deus e Satanás, cisão na qual o cristianismo debateu-se durante milênios. Teilhard resolve o conflito em favor do espírito, ao qual ele chega através do materialismo científico, levando-o até as suas mais audazes consequências. Assim, partindo da teoria da evolução, ele a desenvolve até levá-la aos seus mais elevados resultados. Ele não nega a matéria como a ciência a vê, mas lhe acrescenta o que a ciência ainda não viu, a alma, mostrando o sopro espiritual que explica suas funções e que, nos mostrando as suas razões, justifica a sua existência. Assim, a matéria torna-se transparente e luminosa de conceito, sendo que, ao invés de significar a negação, é elevada à expressão do pensamento de Deus. Tudo é e continua sendo feito por este pensamento. Isto representa a afirmação racional e a descoberta científica da sua presença em tudo o que existe, demonstrando a imanência de Deus. Fica assim esclarecido o sentido de todo o processo da evolução, numa síntese lógica e harmônica, na qual as verdades provadas pela ciência concordam com os princípios finalísticos da concepção religiosa. Chega-se a uma conciliação dos extremos opostos, a uma fusão orgânica, a uma unificação. Tudo isto pode parecer um materialismo místico, mas também pode constituir as bases científicas do cristianismo, o qual se aproveitaria delas, pois atualmente não as possui, fato que o mantém fora do terreno positivo da ciência. É assim que Teilhard foi julgado por alguns um novo São Tomás, como cristianizador não mais de Aristóteles, e sim de Marx e de Darwin. Poderia, deste modo, ser sanada a cisão entre ciência e fé, para elas passarem da inimizade à colaboração. Muito teriam elas para dizer uma à outra. Então a fé teria finalmente bases positivas, e a ciência poderia ser iluminada e vivificada pelo espírito. O evolucionismo darwiniano permaneceria, mas apenas exteriormente, limitado à forma. Intimamente, ele seria constituído pela evolução de um pensamento nele imanente, estando assim impregnado e orientado por um correspondente e exato telefinalismo. Naquele evolucionismo, até agora entendido materialmente, há lugar de sobra e inclusive existe a necessidade da presença de um centro de pensamento continuamente criador, ou seja, de Deus. Assim, a matéria, de inimiga inerte do espírito, vincula-se, logo nos primeiros graus, ao processo universal da revelação do espírito, verdadeira e fundamental realidade do universo. O homem, no seu nível, faz parte deste processo. Num plano de existência muito mais alto, a evolução realiza-se no homem, que não só exprime uma fase do fenômeno, mas é também arrastado pelo movimento de todo o processo em direção a planos de existência cada vez mais altos. O progresso social revela então a sua mais profunda natureza, que se constitui num processo biológico cuja direção, sobretudo agora, o homem deve assumir, guiando com a sua inteligência a evolução. Até hoje, ela realizou-se apenas mediante um jogo de determinismos estabelecidos e impostos pelas leis da natureza. Trata-se agora não mais de aceitar passivamente a evolução, mas sim de conduzi-la como operários de Deus, tornando-nos conscientes dos seus fins para colaborarmos na obra de construção do nosso setor de existência. Então, o homem não viverá mais à mercê das leis da natureza, mas sim consciente e responsável, dirigindo o seu próprio destino. Teilhard trata assim de chegar a uma nova teologia, em que tudo santifica-se por meio da universal presença do pensamento de Deus imanente. Chega-se a uma santa evolução, que corrige o velho criacionismo pueril antropomórfico, não mais adaptado à mente moderna. É um novo evolucionismo consagrado no altar de Deus. O mundo move-se, e mesmo aqueles que não queiram isso têm forçosamente que se mover. O transformismo substitui a velha imobilidade. Podemos ver assim o que há de verdade no panteísmo evolucionista, tão indiscriminadamente condenado. Pode haver algo mais vital do que ver Deus por toda parte e, através de uma visão evolucionista do universo, não poder concluir senão com a sua espiritualização? Não poderá tudo isto nos conduzir a um cristianismo racionalmente mais aceitável para quem pense, com base num evangelho mais demonstrado e convincente, levando-nos ao mesmo tempo a uma ciência espiritualizada mais nobre e santa? Eis a vida levada à sua verdadeira essência. A substância da existência, dada pela estrutura mais íntima do ser, é de natureza psíquica. A vida é pensamento coberto de morfismo. A espiritualidade, base das religiões, é colocada no ápice da evolução. Cristo, então, é um superego que hoje é transcendente, mas que amanhã será para a raça humana o ponto de chegada, no qual o egoísmo separatista, vigente na luta pela sobrevivência, será substituído pela solidariedade coletiva unitária do amor evangélico universal. Assim, Teilhard nos apresenta uma maravilhosa espiritualização do universo, elevada sobre bases científicas. O Evangelho representa uma transformação das leis biológicas, na qual se dá uma imensa revolução, representada pela passagem da vida de um nível de evolução a outro superior. Quisemos reproduzir em traços genéricos o pensamento fundamental de Teilhard, com a alegria de ver que ele corresponde plenamente ao pensamento exposto em nossa obra, que atinge agora o seu 21º volume em mais de 8 mil páginas. Uma tal concordância de conceitos com as ideias de um cientista de tão grande valor, na pessoa de um cristão honesto e convicto, cheio de bondade e cultura, significa que as ideias sustentadas por nós não podem estar cientificamente erradas e, muito menos ainda, podem ser moral e teologicamente condenáveis, como já se pretendeu. Os escritos das duas partes são contemporâneos, período no qual apareceram em ambientes e países completamente diferentes, sem que tivesse havido conhecimento recíproco. O mundo começa a compreendê-los somente agora, e isto parece nos mostrar que na primeira metade de nosso século, o pensamento humano quis, através destes dois caminhos, exprimir os mesmos conceitos em forma diversa, porque a humanidade está chegando a uma nova maturação e tem necessidade deles. Tanto é assim que, devido a Teilhard, a religião mais conservadora prepara-se para examiná-los, pois tem necessidade de se atualizar. Por isso, o caso deste cientista é importante e desperta interesse, uma vez que pode ser útil para as religiões alcançarem o nível das últimas descobertas científicas, perante as quais elas ficaram atrasadas. Se é certo que as conclusões coincidem no conjunto, há, no entanto, uma diferença entre os dois casos, pelo fato de se desenvolverem em posições e com métodos diversos. Como religioso, Teilhard estava, desde o início, preso às afirmações categóricas da sua fé, em favor das quais, pelo fato de não poder afastar-se delas, tinha de concluir a todo custo, sem possibilidade de escolha. Isto podia pesar sobre a interpretação dos fatos, levando-o a torcê-la num determinado sentido, em prejuízo da verdade objetiva. Ora, a investigação do cientista deve ser livre. A este trabalho não se pode antepor ou impor premissas axiomáticas, pois assim, mais do que à descoberta, tende-se à conciliação, ficando a objetividade comprometida pelo preconceito, o que leva a realidade a ser vista através de uma particular forma mental, já pré-estabelecida. O recinto dentro do qual o pensamento é permitido mover-se para investigar e concluir fica limitado por barreiras. Tudo isto paralisa a investigação e não é científico. Em nosso caso, pelo contrário, desde que os fatos nos indicassem e exigissem de uma forma positiva, tínhamos a liberdade de chegar a qualquer conclusão. A nossa finalidade era apenas descobrir a verdade e não concordar com uma religião. Foi possível, assim, chegar a conclusões mais vastas, aceitáveis mesmo fora das religiões, inclusive pelo materialismo ateu, apesar de serem elas de natureza ideal e espiritual. Nos dois casos, não só as condições de trabalho, mas também os métodos foram diferentes. Normalmente, parte-se da constatação positiva dos fatos, alcançada com a observação e a experiência, para depois, construindo e verificando as hipóteses com as quais tratamos de explicá-los, poder obter e fixar, então, uma teoria provada por eles como verdadeira, ou seja, os princípios gerais segundo os quais os fenômenos observados funcionam. O pensador vai, assim, sempre subindo do particular ao universal, tratando de se elevar para conseguir a visão de conjunto mais vasta possível e, portanto, mais apta para orientação. Em nosso caso, o método seguido, pelo menos no princípio, foi o oposto. Aplicou-se o processo dedutivo e não indutivo. Procedeu-se do universal para o particular, em vez do particular para o universal, partindo-se do princípio diretivo e não buscando orientação. Os mesmos fatos, no entanto, que constituem para a ciência um ponto de partida, são também examinados por nós num segundo momento, com o mesmo método científico da experiência e observação, mas somente com a finalidade de verificar se eles confirmam a correspondência da visão geral com a realidade. Portanto, ela está primeiramente orientada da teoria em direção aos fatos e, posteriormente, dos fatos em direção à teoria. Assim, eles são utilizados para o controle da teoria, de modo que esta, em vez de permanecer visão destituída de provas racionais, demonstra, através dos fatos, ser verdadeira e corresponder à realidade. Somente com este segundo método, que chamamos intuitivo, pode-se chegar a uma visão universal do todo, penetrando com mentalidade positiva um terreno no qual a ciência, com o seu método, não pode chegar. Este é o modo pelo qual se pode chegar ao terreno das maiores visões teológicas, que somente são obtidas com o único método possível, a intuição. É certo que se trata de um voo, mas sem alçar voo, não se pode alcançar os princípios universais da existência. Trata-se de um voo longo, após o qual se desce à Terra, trazendo a fotografia da visão obtida para colocá-la em contato com os fatos e, assim, verificar se ela é verdadeira. Havendo procedido dessa maneira, temos verificado que os fatos confirmam a visão, razão pela qual podemos dizer que ela corresponde à realidade. Não havia outra maneira para obter a síntese universal, algo de que a ciência ainda está muito longe. Teilhard deu a orientação, de modo que já é possível começar não somente a raciocinar cientificamente sobre problemas espirituais, mas também a intuir religiosamente sobre problemas científicos. Pode-se chegar ao ponto de admitir que o produto da revelação contida no cristianismo poderia ser tomado seriamente em consideração pela ciência como hipótese de trabalho para explicar a parte que os fatos demonstraram corresponder à realidade. Assim, uma revelação positivamente controlada poderia ser aceita pela ciência. A última confirmação de qualquer verdade somente pode ser confiada a uma verificação capaz de demonstrar que os fatos realmente funcionam como essa verdade afirma. Este é o único modo através do qual as intuições ou revelações podem dar garantias de segurança. Apesar de tudo, o mundo caminha e ninguém tem o poder de pará-lo. Até há poucos anos, a teoria da evolução foi combatida nos ambientes religiosos. Hoje, porém, para a quase totalidade dos biólogos, a evolução é um fato estabelecido, universalmente aceito, e não mais uma hipótese. A maior parte dos cientistas já não põe em dúvida que, biologicamente, o homem provém do mundo animal superior. Mas a evolução não é fenômeno que possa ser limitado à vida, porque, numa visão universal, tudo, portanto todas as formas de existência, deve estar incluído nela, se não quisermos ficar fechados somente num setor do fenômeno da evolução, limitados a apenas um trecho do seu desenvolvimento. Teilhard nos apresenta uma evolução universal, dividida em três grandes etapas: matéria, vida e espírito. No mesmo sentido, o professor Marcos Todeschini, Bergamo, Itália, também nos falou de psicobiofísica. O universo astronômico nos oferece, com a matéria dos planetas, a base física, que constitui a geosfera. Esta, por sua vez, é coberta de revestimento vivente, que representa a biosfera, cuja função consiste em revelar, através da vida, a consciência. Surge, assim, o elemento que constitui a noosfera, formando um novo revestimento, feito de pensamento e consciência. Trata-se, portanto, de três fases sucessivas, sendo que cada uma eleva-se sobre aquela precedente já alcançada e vivida. Este conceito de um crescente psiquismo e cerebralização do ser reproduz em palavras científicas o conceito da progressiva espiritualização cristã, dado pela ascese da alma em direção a Deus. Neste caminho que conduz ao espírito, encontramos o fio condutor de toda a evolução. A cosmogênese inicia o processo, que continua e se prolonga na biogênese, para desembocar em seguida na noogênese. Pode-se assim, finalmente, compreender o significado do processo evolutivo, observando-o alinhado ao longo do seu eixo principal, que nos mostra o início, o desenvolvimento e a meta, desde o princípio até o fim. O ômega, ponto de chegada, está hoje presente entre nós em forma de ideal, que está esperando a nossa evolução para se realizar no futuro, apresentando no seu resultado a compensação de tantas das nossas fadigas, dores e perigos. A escalada evolutiva, descoberta e provada pela ciência, vai em direção a Deus, tal como as religiões já ensinaram com outras palavras. Agora, não mais vivemos nem ascendemos como cegos. Por tudo isto, e pelo fato de ter a ciência conseguido conhecer o caminho que o homem percorreu para chegar até aqui, podemos deduzir qual será este caminho amanhã e até onde ele nos levará. No terreno das nossas conquistas espirituais, a fé das religiões é substituída agora pela certeza científica. Voltando à comparação com a nossa obra e suas concepções, constatamos que a cosmobio-noogênese de Teilhard corresponde ao fisiodínamo-psiquismo de A Grande Síntese. Ele também tentou uma síntese da fenomenologia universal até o campo filosófico e teológico, ou pelo menos transparece dos seus escritos uma tentativa de orientação universal neste sentido. No entanto, ele concebeu os três momentos ao longo dos quais se desenvolve o eixo central da evolução como sendo matéria, vida e espírito, e não como matéria, energia e espírito. Isto se explica pelo fato de que ele, sendo sobretudo geólogo e paleontólogo, não valorizou adequadamente, na economia do universo, a importância da física nuclear e do fenômeno da desintegração atômica, coisas que então acabavam de aparecer. Passando diretamente da matéria à vida, Teilhard não viu seu termo intermediário, a energia, sem a qual não se explica a origem da vida por evolução. Ele não explica a passagem da química inorgânica à química orgânica, que representam apenas formas exteriores e não a substância do fenômeno. Escapou-lhe a continuidade do processo evolutivo, que através da desintegração atômica, base da gênese dinâmica, vai da matéria à eletricidade, a forma de energia mais evoluída, e a partir desta passa então à substância da vida, constituída não pela forma orgânica, mas sim pelo psiquismo que a constrói e a dirige, cuja origem é elétrica, como fica demonstrado pela natureza nervosa e cerebral de sua base de apoio. Quando se escreveu A Grande Síntese, por volta de 1933, com uma física nuclear ainda no início, tais afirmações podiam parecer fantasia. Mas hoje procura-se provar experimentalmente a verdade das teorias das origens elétricas da vida. Em 1952, o químico americano S. L. Miller, pensando que a vida pudesse estar relacionada com a descarga elétrica do raio, tratou de reproduzir em laboratório as condições em que a Terra deveria encontrar-se antes do aparecimento da vida. Infelizmente, ele não pôde adiantar suficientemente as suas experiências. Ora, o bioquímico inglês Cyril Panaperuma, através das suas experiências, concluiu que a matéria inorgânica, sob a ação de descargas e raios cósmicos, pode transformar-se em matéria orgânica, sendo a energia necessária para isso dada pelo raio. Existem, portanto, algumas diferenças com Teilhard. Mas o ponto novo e central, dado pela afirmação de que a vida serve para desenvolver e revelar o espírito, foi captado também por ele e admitido plenamente, o que dentro do cristianismo significa uma revolução bem longe de ser pequena. Acrescente-se ainda o fato de podermos, com a nossa teoria, explicar também a tremenda lei da luta pela vida, que leva os seres a se devorarem reciprocamente. Esta luta, se bem que feroz, justifica-se como meio para o desenvolvimento da inteligência, processo que, obrigando ao esforço para a defesa, inicia-se desde os primeiros planos da existência e que vai se revelando, de forma cada vez mais evidente, como um processo de espiritualização, quanto mais o ser avança no caminho da evolução. Ainda há outra diferença com Teilhard. Mesmo falando de nova teologia, ele não atinge as primeiras origens do universo, referentes à criação e suas consequências, nem o resultado final desta imensa obra. Fica, então, sem explicação como tenha sido possível, das mãos de um Deus sapiente, bom e perfeito, sair o mal, a dor e a morte, não se explicando também como a sua unidade possa ter sido, por ele ou por outros, despedaçada no dualismo em que existimos. Teilhard, no seu volume A Ativação da Energia, chega a definir o mal como um efeito secundário, subproduto inevitável do caminho do universo em evolução. O problema do mal, como diz ele, já não se configura, porque é estatisticamente impossível que numa multidão de fenômenos em vias de acomodação, procedendo por tentativas, como se desenvolve a evolução, não se verifiquem os casos incompletos, mal terminados, discordantes da ordem geral. Respondemos, no entanto, que o mal, a dor e a morte não são incidentes menores da evolução, aos quais não se dá importância. Pelo contrário, encontram-se tão profundamente radicados no fenômeno da existência, tentando comprometê-la a cada passo, que para salvá-la desta ameaça é necessária a presença contínua e a atividade saneadora da potência criadora de Deus. Portanto, Teilhard, como sistema filosófico e teológico, deveria ser pelo menos completado para esgotar o assunto. Mas ele era sobretudo cientista, e além disso, neste outro terreno, devido à sua posição eclesiástica, estava ligado a uma ordem estabelecida, da qual lhe era proibido sair, tornando-se difícil libertar-se dela. O significado e a importância do pensamento de Teilhard está sobretudo nesta tentativa do cristianismo de se aproximar da ciência e assimilar suas conclusões, até ontem condenadíssimas. As religiões representam uma enorme massa, cuja maioria possui uma forma mental elementar, lentíssima para compreender e evoluir. Assim, cada alteração de pensamento deve ser feita com extrema prudência para não se perder o equilíbrio, ultrapassando os limites da compreensão. Mas a evolução está hoje apressando o passo. E temos aqui um sacerdote acusado de panteísmo, monismo, materialismo, evolucionismo, darwinismo, marxismo e até comunismo, sendo em muitos aspectos comparável a Rosmini, razão pela qual ouvimos falar e escutamos com interesse. Eis assim, em ambiente eclesiástico, uma tentativa semelhante à nossa, de realizar uma síntese na qual se unem, como elementos complementares, os dois termos até agora em antítese, ciência e fé, matéria e espírito. A nossa tentativa, no entanto, foi mais livre como pesquisa da verdade, porque, como já assinalamos, não estávamos obrigados a concluir conforme premissas pré-estabelecidas. Todavia, não se pode deixar de reconhecer em Teilhard o grande mérito de haver tratado de santificar o pecado de ser evolucionista, do qual tantas vezes foi acusado, agora transformado em santa evolução. Estranho modo de avançar das religiões, apesar de afirmarem que permanecem imóveis. Mas ao divino impulso da evolução não há conservadorismo que possa resistir. Agora já não se pode dizer que Darwin esteja errado, porquanto a evolução tornou-se um fato inegável. Suas ideias tornam-se aceitáveis neste momento, não só porque a substância da evolução pode ser considerada como um desenvolvimento de consciência, constituindo-se num fato interior, mas também porque a sua mutação morfológica é dada pela transformação de uma veste exterior, que acompanha uma evolução mais profunda, na qual se encontra a sua verdadeira substância, constituída pela ascensão espiritual em direção a um estado de perfeitíssima consciência, cujo destino é juntar-se a Deus. Dinamizada assim, a vida move-se, transformando-se num caminho em direção a uma meta estabelecida, visão segundo a qual podemos enxergar um imenso destino que corresponde ao homem realizar no futuro. A evolução santifica-se porque agora, além da sua face natural, vê-se dela também outra face, a divina. Então, aceita-se o natural como elemento que conduz ao divino, enquanto o divino é aceito como levedura imanente e razão final do natural. Assim, a evolução, em sentido lato, é entendida como um processo que faz avançar a matéria, transubstanciando-a espiritualmente, santificando-a e, assim, conquistando cada vez mais consciência no homem e acima dele, até que o Alfa reúna-se ao Ômega, com o retorno da criação ao Criador. Desta maneira, o crescimento geológico e biológico desemboca na noogênese, terminando com a vitória final do espírito, ou puro pensamento, já expresso por Carrel, quando ele falou da emersão do espírito a partir da matéria. Consola-nos, porém, o fato de ver o catolicismo, que colocou no Index meus escritos, onde tais ideias foram apresentadas, preparar-se hoje para aceitá-las, se bem que por outras vias. Ele é constrangido a isso pela lógica persuasiva dessas ideias e pela difusão delas nos ambientes culturais, para se salvar da expansão do ateísmo, porque hoje se pensa mais e quem pensa exige ser convencido para aceitar a verdade, pois a forma como esta é apresentada atualmente não satisfaz mais esta necessidade da mente moderna. No entanto, atualmente, parte do rebanho é constituída por ignorantes e supersticiosos, sendo a outra parte composta por ateus, que são exteriormente ótimos praticantes. É necessário o catolicismo tornar-se mais convincente para resolver o problema da sobrevivência de uma fé que ameaça ser superada. Segundo ponto de contato: os sofrimentos morais devido à dolorosa posição de incompreensão e condenação. Teilhard foi mandado para Nova York para lá morrer em condições de verdadeiro exílio, depois de uma vida cheia de amargura, devido à dificuldade cada vez maior de tornar conhecidos os seus escritos. O seu problema era de consciência, dizendo respeito a um cientista que, havendo descoberto a verdade, trata de levá-la para o terreno religioso a fim de iluminar os crentes que honestamente desejam conhecer mais além da fé para ficarem convencidos. Sem dúvida, vivemos num momento evolutivo de transição, no qual a ciência avança vertiginosamente no conhecimento, transpondo as portas do mistério. Com isto, a velha forma mental transforma-se em uma nova, na qual o modo tradicional de apresentar as verdades de fé torna difícil aceitá-las. Em Teilhard, o drama é duplo, pois ele não somente tinha de admitir conscientemente as novas verdades que lhe apareceram, das quais, ainda que não ortodoxas, estava convencido, mas também devia torná-las conhecidas de todos os que tinham necessidade delas para sair da dúvida, da falta de fé e da insatisfação em que se encontra a mente moderna perante problemas postos de lado ou não resolvidos com clareza convincente. O drama foi devido à sufocação destes dois santos impulsos, sofrido em nome do bem, porquanto, segundo a lei de Deus, o bem é progresso. Muitos não querem fazer o esforço de pensar e se arriscar com o novo, preferindo permanecer seguros nas concepções tradicionais. Na comodidade da própria preguiça, considera-se então como elemento perturbador aquele que, por ter sede de luz, parece rebelde à velha ordem e quer conhecer e fazer conhecer, subir e fazer subir, pois arde numa contínua tensão espiritual com a qual perturba os que dormem quietos numa aquiescência passiva, chamada por eles de fé e ortodoxia. A muitos não interessa um maior conhecimento nem a conquista da verdade, mas sim o grupo humano do qual cada um faz parte, o seu poder terreno e o seu engrandecimento pela conquista de prosélitos. Não há nada na vida que não se baseie na luta, razão pela qual todo grupo humano é levado a tomar uma posição de defesa, encastelando-se no sectarismo, na intransigência e no dogmatismo, qualidades necessárias para poder resistir e sobreviver. O problema não é de religiões, mas sim de tipo biológico, porque esta é a lei da vida no seu atual grau de evolução. Além e acima do universo físico, Teilhard viu, movido mais pela razão do que pela fé, o universo psíquico, percebendo uma nova dimensão dada pelo espírito, que é o terreno supersensível das religiões. O cosmo, para ele, é um organismo em funcionamento e em evolução, orientado no sentido de fazer surgir e desenvolver a inteligência. Com isto, Teilhard realiza uma espiritualização da matéria e da ciência, estendendo, assim, o terreno das religiões ao infinito e fazendo delas um problema de interesse universal. Eis então que estas, neste caso, ao invés de fecharem as portas como se estivessem perante um inimigo, deveriam abri-las para conseguirem assim uma imensa expansão. O problema para o cientista crente não é tanto compreender tudo isto, para ele evidente, mas sim fazer os outros compreenderem. Assim como para o evoluído, o problema maior foi e será sempre fazer os involuídos avançarem. Assim como Santo Agostinho resumiu Platão e São Tomás resumiu Aristóteles, cada um deles formulando o cristianismo segundo a linguagem do seu tempo, é de se esperar também que as religiões admitam igualmente em seu favor a formulação realizada por Teilhard destas mesmas verdades segundo a linguagem racional científica de nosso tempo. Ele sentia a necessidade de realizar um exame crítico do pensamento teológico para se atualizar perante as conquistas da ciência, que o deixavam ficar para trás, enquanto as religiões, encaminhando-se para Deus, deviam, como seria lógico, estar na vanguarda, em vez de serem as últimas a chegar, arrastadas contra sua vontade pelo progresso do pensamento laico. Estando em contato com Deus, fonte de sua inspiração, as religiões deveriam ser as primeiras a compreender a verdade, e não as últimas. E quem sente tais exigências como Teilhard, sente também o dever de falar, oferecendo a sua contribuição. Mas se as religiões não entendem e resistem, ele a oferece à humanidade, que tem hoje necessidade desta ideia para poder progredir, não obstante as religiões negarem qualquer interesse por tais problemas. Teilhard costumava dizer, abre aspas, se eu não escrevesse, sei que atraiçoaria, fecha aspas. Procuremos explicar o caso com uma imagem. Ofereceram a um homem uma semente preciosa para que ele a plantasse no seu vaso, mas aquela semente não combinava com aquele vaso, porque era diferente das outras contidas ali, razão pela qual ele a lançou num campo. No vaso, aquela semente, mesmo estando defendida, poderia apenas crescer em terreno limitado, o que a teria impedido de se desenvolver. Caso continuasse lá, ela teria permanecido fechada num ambiente restrito, sem poder expandir-se. No campo, pelo contrário, a semente pôde desenvolver-se livremente até se tornar uma grande árvore, o que não podia acontecer dentro do vaso. Foi, portanto, um bem para a semente ter sido lançada para fora. Assim, uma ideia, representada por aquela semente, pôde tornar-se e, de fato, tornou-se universal. Eis o que acontece quando um grupo humano de ideias restritas rejeita uma ideia fecunda, capaz de novos desenvolvimentos. Há outra imagem ainda. Dois galos, fechados numa gaiola, estavam se bicando, tentando destruir um ao outro, cada um pensando em vencer para ser o dono da capoeira. Eles, porém, não percebiam que estavam sendo levados ao mercado e que pouco depois acabariam os dois na panela. Assim também se comportam as religiões rivais, enquanto se avizinha o cilindro compressor do comunismo ateu, que se prepara para nivelá-las todas na mesma liquidação. O que fazer então? Este é o grau de evolução da humanidade atual, e explicar não serve para nada. O nível de unificação hoje alcançado não vai além da família e dos grupos particulares, sejam religiosos, econômicos ou políticos, todos sempre limitados em função de determinados interesses comuns. Grupos mais vastos, nacionais ou raciais, estão apenas em formação. Cada unificação na Terra não chega a alcançar senão o grau de partido ou castelo fechado, armado e em luta contra os vizinhos, que também estão em estado de guerra para não serem destruídos, sendo a destruição do outro justamente o objetivo de todos eles, a fim de garantir para si próprio o triunfo. Enquanto a humanidade não superar esta fase de sua evolução, deverá ficar submetida às leis deste plano biológico inferior. O evoluído que trate de elevá-la a um nível superior, para funcionar com outras leis e segundo outra compreensão da vida. Em tal mundo, ele será sempre um intruso, um solitário, um condenado, como foi Teilhard de Chardin. O biótipo evoluído, justamente devido à sua posição avançada, encontra-se fora dos grupos, porque o seu fim não é a defesa de nenhum deles, onde se encontraria encerrado, mas sim o progresso da humanidade. Perante o grupo, tal indivíduo pode escolher entre dois caminhos, segundo a sua própria natureza, a liberdade ou a obediência. No primeiro caso, ele pode, segundo a sua consciência, alcançar o seu ideal, entregar-se à busca da verdade, pensar e falar livremente, cumprir a sua missão. No entanto, permanece isolado. Não tendo declarado sua adesão e obediência a nenhum grupo, ele não depende de ninguém, mas também não recebe a defesa de que necessita para viver trabalhando pelo seu ideal. Se ele não se une aos fins de algum grupo, ninguém está disposto a fazer gratuitamente o trabalho de protegê-lo. São estas as leis da vida no plano humano, e é necessário ter a honestidade de reconhecê-las e declará-las tal como são. Se esse indivíduo não pagar com sua submissão o seu pão, qualquer atividade intelectual lhe será impedida pela necessidade de ter ele próprio de lutar pela existência. No segundo caso, não haverá esta necessidade, e ele gozará da vantagem de uma proteção que garante sua vida, dando-lhe tranquilidade para trabalhar. Mas o pensamento e o trabalho ficarão submetidos àqueles do grupo ao qual ele pertence. Deverá, por isso, pensar e trabalhar no interesse do grupo, que, por fornecer o pão, tem o direito de exigir dele obediência espiritual e física. Quem dá e protege, o faz para si próprio e, portanto, tende a escravizar. Quem recebe deve dar em troca obediência. Isto porque ao trabalho espiritual é dado valor nulo no mercado das coisas humanas, de modo que a liberdade de pensamento e a atividade correspondente é coisa permitida apenas para quem possui independência econômica. Observando, porém, as coisas pelo lado oposto, vemos que o grupo não é culpado de tudo, porquanto está, por sua vez, empenhado na luta pela sua existência, devendo, por isso, fazer dos seus membros os seus soldados, para manter a sua unidade, defendendo-a dos assaltos externos. Ao grupo não interessa a evolução, mas apenas a sua sobrevivência, que é a coisa mais urgente. A isto ele é constrangido pelas condições da vida terrestre. O evoluído, pelo contrário, antecipa a evolução e, em vez de conservar e consolidar as posições, tende a fazê-las avançar. Em razão desta oposição de intenções, tal biótipo é temido e combatido como um perigo. Ele não representa a conservação, mas sim a arriscada aventura do progresso, que é precisamente aquilo que os imaturos, acomodados na sua preguiça, não querem. O reformador, desejando implantar uma nova ordem, sacode as bases do castelo no qual o grupo se aninha, levando desordem às suas fileiras, condição da qual os inimigos estão prontos para se aproveitarem. É necessário compreender que a vida é um estado de guerra pela sobrevivência. Urge, portanto, como primeira coisa, a defesa, e só depois, como luxo de ricos, é admitida a evolução. Tais tentativas de avançar são deslocamentos perigosos, dissipação de forças em tentativas que debilitam o grupo, sendo assim consideradas saltos na escuridão. Quem os provoca deve, portanto, ser eliminado. Perante o idealista, atraído pelo céu, está a dura realidade da vida, e não é lícito a ninguém esquecer, nem por um minuto, que se trata de uma luta desesperada. Para quem é especializado nessa luta e não sabe fazer outra coisa, tudo isto pode parecer um engano. Mas para o idealista, dotado de outras qualidades e dedicado a outros trabalhos, o problema é bem diverso. Ele desejaria desesperadamente gritar que na Terra não há lugar para o ideal. A humanidade deveria ajudar estes indivíduos que trabalham pelo seu progresso. Mas o que de fato importa para a humanidade? Ela tem outras coisas para fazer, como pensar em matar e destruir tudo com as guerras, buscando enriquecer e gozar a vida. O problema que o caso de Teilhard nos fez recordar é sobretudo de biologia e interessa à humanidade porque constitui o problema de evolução da vida. O ideal, antecipação da evolução, realiza-se na Terra através de diversos tipos de instrumentos. Não interessa condenar a ninguém, mas sim conhecer a técnica desta realização. Temos, portanto, de um lado os mártires do ideal e de outro os administradores e usufrutuários do ideal. Os primeiros, pouquíssimos, trabalham pela conquista de posições mais avançadas. Os segundos, a maioria, ocupam-se em conservá-las, utilizando-as para si. Durante este processo, que vai desde o sacrifício do mártir à mecânica burocrática e ao parasitismo, o impulso do iniciador se desfaz, cansa-se, esgota-se, afundando-se no lodo humano, túmulo do ideal. A massa que forma o corpo da humanidade é constituída por homens do segundo tipo, e eles lutam contra os do primeiro, tentando reduzi-los ao seu nível. O inovador, por sua própria natureza e pela posição na qual esta o coloca, já fixou o seu destino de incompreensão, isolamento e perseguição. Terá de trabalhar em condições difíceis, porque, em vez de seguir os interesses imediatos do grupo, aqueles que os componentes veem e sentem melhor, ele procura os interesses superiores e longínquos, que aqueles não veem e, por isso, não entendem. Para poder trabalhar em paz, ele deveria concordar com o grupo. Mas, assim, teria de renunciar à sua iniciativa, à sua independência espiritual e, portanto, ao seu ideal. O drama existe, porquanto o mundo não quer ser incomodado e, assim, afasta os indivíduos que tratam de fazê-lo progredir. Este é o drama de Teilhard de Chardin. Historicamente, é fácil constatar que a humanidade, antes de santificar, dá-se o gosto de sacrificar, trabalho nada espiritual da parte de quem o executa, mas que faz, indubitavelmente, parte da técnica da santificação. Isto nos é demonstrado em nosso tempo pelo caso do Padre Pio de Pietralcina, Itália. O que deve fazer então o indivíduo? Como se deverá resolver o caso e como o resolveu Teilhard? Se o mundo não quer ser salvo, o indivíduo, no entanto, deverá salvar-se a si mesmo. Para compreendermos, devemos nos referir à moral positiva contida nas leis da vida. Antes de tudo, por que razão a autoridade possui o direito de condenar? Ela o teria se isto correspondesse a um critério de justiça. Mas não corresponde, visto que a condenação do que se considera hoje prejudicial fica contraditada pela aprovação de amanhã, quando o mesmo fato acaba sendo considerado vantajoso. Este dizer e desdizer, à mercê das circunstâncias e das mudanças de opinião dos indivíduos que julgam, tem muito de provisório, incoerente e irresponsável, não estando de acordo com um tribunal de justiça. Será honesto aprovar uma ideia nova somente depois que todos a aceitaram, quando defendê-la não representa mais nenhum risco ideológico? Assim consegue-se avançar sem perigo algum de enganar-se, mas é deprimente ser o último a chegar, arrastado pelos outros, a quem se deixa a responsabilidade das novas afirmações, a fadiga da pesquisa e a incerteza da tentativa, mas sem se abrir mão da apropriação dos resultados quando tudo leva ao êxito. Porém, quem é imparcial justifica tudo isto. A vida se baseia na luta, e o grupo tem necessidade de defesa para sobreviver. É pela sua própria conservação que o grupo luta contra as coisas novas, nas quais ele vê uma tentativa de destruição do passado, sobre o qual se baseia a sua existência. Trata-se, portanto, de um caso de legítima defesa contra um perigo, uma ameaça de morte. O direito de julgar e condenar baseia-se nos seguintes fatos. Primeiro, a posição de mais forte que o grupo tem perante o indivíduo, bastando isto na Terra para conferir o direito de estabelecer qual é a lei e, portanto, de julgar. O grupo é mais forte porque constitui maioria perante o indivíduo, que, estando isolado ou em minoria, é mais débil e, por isso, não tem direitos. Segundo, a necessidade imperiosa do grupo se defender para sua conservação, exercendo o sagrado direito de todos à vida. E quanto ao indivíduo? Será que para ele, pelo fato de estar só e ser minoria, sem dispor do poder proveniente do número, não haverá justiça, ficando negada a ele a possibilidade de trabalhar para realizar o ideal e, assim, de fazer progredir a vida? O drama consiste no conflito entre os dois termos. De um lado, o indivíduo, que por intuição e raciocínio compreende a importância e a verdade das suas novas afirmações e que, sendo honesto, sente-se no dever de comunicá-las aos seus próprios semelhantes para o futuro progresso deles, pois pelo fato de tê-la visto, não pode fazer outra coisa a não ser enunciar a nova verdade. Do lado oposto, a autoridade, que estando encarregada da defesa dos interesses do grupo e estando mais preocupada com a sua própria conservação e a conservação do grupo do que pela pesquisa da verdade, quer permanecer fiel às velhas coisas nas quais baseia a sua posição, rejeitando e condenando por isso qualquer novidade. As finalidades são opostas. O reformador busca o progresso. O grupo e a autoridade que o dirige querem continuar a viver com a menor fadiga e riscos possíveis. Em virtude disto, é lógico que a autoridade imponha silêncio ao inovador. Assim, o proíbem de falar e publicar, impedindo-o de pensar, compreender e defender a verdade da qual está convencido. Então, as duas partes em conflito transformam-se em dois inimigos em luta, cada um com boas razões para agir à sua maneira. O inovador atenta contra a tranquilidade e a segurança do grupo, o qual então se defende. A autoridade atenta contra a liberdade do espírito, querendo manter o pensamento dentro do grupo para detê-lo ou torcê-lo, paralisando as mais nobres funções do ser. Isto nada mais é senão um aspecto da luta entre o evoluído, que quer fazer o mundo progredir, e o involuído, que não quer se deixar redimir com este progresso. Isto é contra Deus, mas pode ser feito em nome de Deus. Trata-se de sufocação espiritual, negação de ascensão, mas a autoridade pode fazê-lo porque, sendo mais forte, tem razão contra o indivíduo, que isolado é mais débil. Por isso ele deve submeter-se, apesar de lutar por um fim mais alto do que aquele pelo qual luta a autoridade. Todavia trata-se de duas funções, ambas necessárias, uma perante os homens, por necessidade terrena, outra perante Deus, por necessidade do ideal. Disto se deduz que se de um lado a autoridade, segundo o seu ponto de vista, tem o direito de condenar, de outro lado, o condenado, segundo o seu ponto de vista, tem o dever moral, perante Deus e a sua consciência, de não renegar o seu pensamento e continuar a sua obra. Foi exatamente assim que agiu Teilhard. Um pouco atrás, quisemos justamente encontrar e expor as razões que justificam a sua conduta, para nos convencermos de que se trata de um bom exemplo. Baseamo-nos na observação das leis biológicas do grupo, que são verdadeiras para qualquer grupo e, portanto, também para o religioso. Teilhard obedeceu à autoridade, sofrendo em silêncio, mas sem nunca renunciar às suas ideias. Às almas simples do povo, ele não ofereceu o escândalo da desobediência, exemplo que todos estão mais dispostos a imitar e que oferece para muitos a oportunidade de se sentirem autorizados a seguir o caminho do mal. Para o homem do ideal, lançado em direção ao futuro, isto é martírio, mas a ignorância humana assim o exige. Ele sabe disso e aceita. A posteridade, depois, julgará com outros critérios, sendo que a autoridade tem tempo para entender e inverter o seu juízo. É assim que hoje, tudo quanto pode ser útil vai sendo reabilitado, passando-se a aceitar também o que já não se pode deixar de admitir. Vai-se, então, desenterrando o que foi condenado ao silêncio, com cautelosas sondagens da opinião pública, para ver até onde é possível atualizar-se sem correr perigo. Aqui estamos só como observadores imparciais do fenômeno para explicar o seu funcionamento. Havia também um outro lado de Teilhard. Ele comia o pão da ordem religiosa de que fazia parte, à qual estava moralmente comprometido a permanecer fiel. Sendo honesto, sentia o dever de não se rebelar contra a família à qual passara a pertencer, que o havia criado e agora o protegia em seu seio. Obrigações práticas entre dar e haver, pequena contabilidade terrena, mas que os honestos levam em conta, porque receber sem dar em troca é explorar. Mas nem todos têm um sentido tão perfeito de honestidade. Há aqueles que, feridos no orgulho, revoltam-se abertamente para satisfazer a própria reação pessoal. Passam então para outro grupo, no qual, conservando o mesmo espírito sectário, continuam lutando contra o grupo que primeiramente os hospedara, demonstrando com isso tratar-se de um homem de partido, que, independente do lado em que esteja, permanece sempre o mesmo, sem sair da sua velha forma mental. O que aconteceu então com o espírito do inovador honesto, que não obstante respeita a autoridade? Quais são os seus direitos e as suas compensações? Para ele existe o caminho da paciência, do trabalho e do martírio, que é também o da sua santificação. Observemos esse caminho, pois ele pode servir de exemplo e guia a quem se encontre em semelhantes situações. Lemos no volume O Jesuíta Proibido, de Giancarlo Vigorelli, abre aspas, "Não está ainda escrita a história secreta da redução ao silêncio de Teilhard de Chardin. Dos dois interlocutores, um está sempre ausente, e mesmo quando se faz presente, castiga, mas não entra no diálogo. A mão, a cada vez que castiga, esconde-se. drama sumamente cruel, que durou mais de 40 anos, mais ardente porque ficou coberto pelas cinzas. Fecha aspas. O seu confrade, Padre Pierre Leroy, no seu livro Pierre Teilhard de Chardin, Como Eu o Conhecia, testemunha, abre aspas, incompreendido e condenado ao silêncio, sofre de angústias que algumas vezes o aniquilam. Com paciência suportava uma prova que esmagaria os corações mais fortes. Quantas vezes, na intimidade dos nossos encontros, o havíamos visto abatido. Sofria de crises de angústia que mais tarde deveriam tornar-se mais agudas. Tinha crises de choro que o destroçavam. Fecha aspas. E Vigorelli continua, abre aspas. Além do silêncio, foi-lhe imposto o exílio. Morria de dor por aquele exílio prolongado. Suplicou muitas vezes aos superiores um regresso, ainda que breve, à Europa, à França. As perseguições não cessavam. Não lhe era proibida qualquer tomada de posição teológica e filosófica, mas depois do seu último afastamento de Paris, chegou-se a lhe negar também o livre exercício da sua atividade científica. Objetavam-lhe: por que levantas todos estes problemas, em vez de se contentar a ensinar o catecismo? Mas quem levantava aqueles problemas não era Teilhard, mas sim os seus contemporâneos, e ele não podia iludi-los. Morreu em 1955, em Nova York, seu último exílio depois de outros longuíssimos. O seu enterro não foi acompanhado por mais de 10 pessoas. Ali ficou, uma vez mais, no exílio, e não foi ainda permitido trazer para sua pátria os seus despojos mortais. Teilhard obedeceu e não se revoltou nunca, mas jamais renunciou à sua verdade, negando-se a considerá-la uma heresia, porque a ciência a legitimava e demonstrava. Obedecia, baixava a cabeça, mas não aceitou, mesmo no menor detalhe, renegar as suas ideias ou sequer suavizá-las. A solução que Teilhard deu à crise foi caracterizada por total ausência de ruptura, intolerância, desobediência ou quaisquer velhos recursos e táticas lesivas. O importante era permanecer fiel às suas próprias ideias. As ideias devem esperar o seu momento apropriado. A paciência, se é fecundada pela intrepidez, pode valer mais que a revolta. Teilhard não se revoltou, mas nunca se deteve. Não abdicou. Rejeitou qualquer compromisso. Teilhard nunca foi contra a Igreja. Quem sabe se neste momento é a Igreja que não pode mais ir contra ele. Não posso mudar de ideia, dizia ele, e não mudou nunca. A esperança nunca o abandonou, nem a certeza que um dia os seus adversários mudariam. E um pouco de tudo isto já está acontecendo. Fecha aspas. Vimos assim, com respeito a Teilhard, a sua vida de condenado, a sua atitude perante a autoridade. Penetremos agora no seu espírito para compreender, abre aspas, os segredos mais profundos que se debatiam somente na sua própria consciência, num diálogo direto com Deus. Fecha aspas. Em Teilhard existe uma, abre aspas, exaltação religiosa, até mesmo mística, que chega à exuberância, investe e transcende a sua obra, à qual ele permaneceu ligado a vida toda e que, apesar de não ter lhe servido de salvo-conduto para a Igreja, seguramente o serviria perante Deus. Fecha aspas. O que nos ensinam esses fatos relatados aqui? Perante o mundo, incompreensão, condenação e martírio. Perante as próprias ideias, das quais em consciência se está convencido, fidelidade absoluta. Obediência, submissão e humildade, tudo aquilo que de exterior e formal o mundo exige, mas inviolável liberdade do espírito, tudo o que de interior e substancial o mundo não vê. Perante Deus, comunhão, exaltação e segurança. Qual é, portanto, o balanço de quem se encontra como telhar? No passivo está o ataque do mundo, o silêncio imposto e o exílio, suportado com paciência, mas tornando-se um meio de santificação. Não existe nada tão grande como a inocência perseguida, que sofre para respeitar um ideal de ordem e disciplina. Este sofrimento tem valor e dá o seu fruto. Logicamente, tudo aquilo que é culpa e dano, segundo o mundo, transforma-se em virtude e recompensa perante Deus. Mas também existe o ativo, dado pela própria santificação, pela afirmação da inviolabilidade da liberdade do Espírito e, sobretudo, pelo fato de sentir-se puro diante de Deus, gozando a satisfação de, no íntimo da própria consciência, contar com o seu consentimento, vizinhança e ajuda. É segundo a sua natureza, a qual se revela assim, que o indivíduo escolhe colocar-se do lado do mundo ou do lado de Deus. Estes problemas não interessam à maioria, que não está nestas condições, mas são graves e vivíssimos para o homem espiritual, que se encontra nelas. O que desejamos conhecer bem é como tal indivíduo consegue viver, qual o seu ativo e com quais forças ele pode sustentar-se para resistir àquela sufocação de alma. Se o dever da obediência procura matá-lo nas suas mais altas inspirações, deverá ele aceitar a sua morte espiritual, o que equivale a consentir no seu próprio suicídio? Não. Apesar da renúncia espiritual e da obediência que lhe é imposta, ele possui para si dois imensos recursos para sobreviver: a inviolabilidade do espírito, no qual nenhuma autoridade humana pode penetrar, e a tranquilidade da sua consciência perante Deus, convencido da sua própria retidão e inocência. Deste modo, ele traz consigo a sensação da presença de Deus e a segurança do seu consentimento e ajuda. Ele sabe que existe um outro tribunal, superior a todos os do mundo, com uma justiça que não erra. Nesta ele confia e a ela se entrega. Vê-se possuindo uma riqueza de potência, de segurança e de paz que ninguém pode lhe tirar. Refugia-se em Deus e nenhum tribunal humano poderá alcançá-lo. Esta é a força do mártir, a derrota terrena que diante de Deus é triunfo. Porém, há mais ainda. As leis da vida garantem o triunfo final do ideal, pelo qual o homem espiritual se sacrifica. Diz o citado volume, abre aspas, depois de 50 anos de proibições e de admoestações, as ideias revolucionárias de Teilhard abrem caminho. O concílio ecumênico, atualmente em curso, está, na verdade, entrando justamente no sulco salutar daquelas ideias, sendo que a Igreja terá tudo a ganhar e nada a perder se decidir absolver Teilhard, depois de tê-lo ignorado, contrariado, condenado. Está em execução a liquidação da era constantiniana e do espírito sectário da Contra-Reforma. É um programa indubitavelmente teilhardiano. Fecha aspas. Por conhecer as leis da vida, o indivíduo sabe que o fenômeno deve realizar-se deste modo, já que esta é a linha natural de seu desenvolvimento. Então ele se submete a estas leis e espontaneamente aceita tudo isto por convicção. A evolução deve ser o resultado de um esforço, de modo que a sua realização seja o prêmio de uma fadiga. Este galardão pertence, por direito, ao mais evoluído, que avança à frente dos outros, os quais, por sua vez, representam a resistência a vencer, o obstáculo a superar, as trevas a iluminar. Embaixo, na retaguarda da evolução, está o mundo. Na direção do alto lança-se o evoluído, seguindo em frente, avançando em direção a Deus, distanciando-se do mundo. Ele não está do lado do mundo, mas sim do lado de Deus, que o espera, o convida e o impulsiona para diante, atraindo-o e ajudando-o. A enorme força e a grande compensação do condenado, mesmo que a condenação tenha sido feita em nome de Deus, é estar ao lado da verdade e da justiça de Deus, é encontrar-se ao lado da sua lei, que estabelece no fim a vitória do bem sobre o mal, o domínio da afirmação sobre a negação. A força de quem sofre lutando pela verdade está no fato de que assim ele trabalha para avançar na direção determinada pela evolução, sendo, portanto, arrastado em cheio por sua correnteza. O idealista, hoje condenado, sabe que o futuro lhe pertence. Ele leva consigo o impulso irresistível da divina vontade da evolução, que exige a ascese. É precisamente através deste biótipo que se realiza tal impulso, cuja inabalável vontade é conduzir tudo e todos em direção a Deus. E de que poder dispõem os homens contra quem tem a seu favor as leis da vida e a ajuda de Deus? Quem alcançou o plano do Espírito vive acima do mundo. Nesta condição, nenhuma pressão ou submissão pode mais alterar tal estado de fato. Quem viveu tais experiências pode compreender o que estes conceitos significam. Mas observando as coisas de outro ponto de vista, poderíamos perguntar se os tribunais humanos têm o direito de infligir dores a um inocente. Mesmo segundo as leis do mundo, não seria isto um abuso de autoridade? Mas tal reação justifica-se pelo fato de cumprir a função de defender o grupo, sendo que na desesperada luta pela vida não há lugar para a debilidade. O grupo reclama o seu direito à legítima defesa de sua existência, sendo justo, portanto, que esmague qualquer um que atente contra ele. As forças em defesa do inovador condenado não devem vir da Terra. Esta representa a parte inferior da existência, a parte negativa, adequada à resistência. Aquele indivíduo pertence, pelo contrário, ao céu, que representa a parte superior, mais vizinha de Deus, a parte positiva e dinamizadora. Neste caso, verifica-se o mesmo antagonismo que se estabeleceu imediatamente entre Cristo, o maior dos inovadores em favor da evolução humana, e o mundo, que se dispôs a ser seu inimigo, respondendo à redenção com a crucificação. Portanto, para quem compreendeu a estrutura do fenômeno, tudo está no seu lugar. Cada um age como é, revelando com isto a sua natureza. Dado o estado involuído da humanidade, não é possível obter nada melhor do que isto. Certamente amanhã, graças ao trabalho de mártires inovadores, o mundo será diferente. Mas cabe a eles o trabalho de transformar a humanidade com o seu próprio sacrifício. O caso de Cristo nos mostra que também com ele, em idênticas condições, verificou-se o mesmo fenômeno em relação ao comportamento da classe sacerdotal diante da proposta de inovações. O que mais, no entanto, pode pedir o condenado se não estar do lado de Cristo, ser tratado como ele foi tratado, sofrer pelo progresso, que é a redenção, como ele sofreu, permanecendo junto a ele, irmanado na mesma dor e pela mesma causa? Que honra, que alegria e que amor maiores podem existir? O que se pode pedir mais? Cada um reage segundo a sua natureza, revelando-a desse modo. Agindo prontamente segundo a lei da luta, que é a lei do seu plano, o primitivo rebela-se contra a autoridade, manifestando com isso a sua involução. O evoluído, pelo contrário, tem em mente aquelas palavras, abre aspas, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, fecha aspas, e então obedece. Mas ele pode refugiar-se no céu, onde é impossível a autoridade alcançá-lo, pois no tribunal de Deus, os homens não são admitidos a julgar. Uma humanidade mais inteligente e civilizada saberá um dia evitar tais conflitos dolorosos de consciência. Saberá defender a fé mais por convicção do que por obrigação. E em vez de afastar quem pede mais luz, saberá abrir os braços para compreender os novos problemas e as necessidades de quem, buscando honestamente, tem sede pela verdade. Tais casos, como o de Teilhard, não poderiam acontecer mais. Se eles ainda se verificam, obrigando o investigador honesto a se refugiar em Deus, apelando para ele, é porque há alguma coisa que não funciona no sistema atual. Por que oprimir as consciências sepultando no silêncio certos problemas novos que o mundo tem necessidade de resolver para conseguir ver claramente, como exige hoje a mente mais madura, e poder assim continuar a crer como deseja? Não se pode impedir de pensar a quem tem cabeça, nem se pode cortá-la somente porque, para quem não a tem, não lhe apetece pensar. E quando pensar torna-se uma coisa proibida, pensa-se então por conta própria, fora das religiões, que são assim colocadas de lado como coisa inútil. Para elas, isto significa falência e morte. O investigador honesto, por sua vez, está obrigado, por uma questão de consciência, a resolver os problemas que mais o preocupam, discordando de quem entende a fé como inércia espiritual e construindo outra por sua conta. Apesar de condenado devido à reação dessa inércia, ele representa, no entanto, a levedura do espírito, sendo mais crente e religioso do que os próprios ortodoxos. O resultado de tudo isto é um rebanho de adormecidos, agradáveis porque obedientes, mas passivos e inúteis perante Deus. Um espírito anti-evolucionista pode representar as forças negativas, cuja função é deter a ascensão em direção a Deus. Querer ficar parado, abaixando todos ao nível dos mais inertes, pode constituir um delito contra a evolução espiritual, que devia ser a maior finalidade das religiões. É certo que se deve controlar e disciplinar para não gerar anarquia, mas paralisar, mesmo que isso seja feito em nome de Deus, é contra o próprio Deus. As religiões perdem a sua função e atraiçoam o seu fim quando o indivíduo, para encontrar luz e compreensão, deve dirigir-se a outro lugar. A autoridade fica espiritualmente derrotada quando, ao surgir um conflito entre ela e a consciência, o indivíduo honesto tem convicção do seu dever de obedecer a Deus em vez de obedecer à autoridade humana. Não é lícito violar o sagrado direito de pensar e de procurar a verdade. Pode até mesmo acontecer que um indivíduo, formalmente fora de uma religião, seja mais religioso e esteja mais próximo de Deus do que um seu adepto em plena ortodoxia. As reabilitações póstumas não podem sanear a condenação. Como são tardias, elas servem somente para as finalidades dos outros e não para a obra do missionário, que para se manter na sua função produtiva tem necessidade do consenso de seus contemporâneos, da ajuda em vida, da compreensão imediata do seu próprio tempo. Acercar-se do próximo com compreensão pode ser uma forma de caridade cristã e de amor evangélico, enquanto é anticristã a atitude contrária. Nas religiões deveria existir uma seção de livres investigadores, uma espécie de laboratório para as experiências do espírito, um instituto de investigação religiosa. Diz Teilhard, abre aspas, estou preocupado com o fato de faltar à igreja um órgão de investigação, diferente de tudo o que existe e se desenvolve à sua volta. Esta investigação é uma questão de vida ou de morte, fato que pode surpreender os teólogos na sua vida tranquila. Há hoje problemas que queimam, os quais ninguém coloca claramente nem defronta, senão em alguma conversa reservada. Embora ainda em bruto e parcialmente equivocadas, existem ideias libertadoras que germinam e morrem no espírito de indivíduos isolados. Penso que haveria a necessidade de um órgão para recolher, centralizar e purificar tudo isto, diria quase um laboratório dedicado a estas experiências. Isto para prevenir um cisma entre a vida humana natural e a igreja. Fecha aspas. De fato, o cisma atual é o mais perigoso, porque não se apresenta na forma já conhecida, como se dava no passado, com o surgimento de uma nova religião inimiga, a qual se podia combater, mas aparece como morte do espírito e do sistema de todas as religiões, com a sua extinção no materialismo e na ciência, que simplesmente não as tomam mais em consideração. Assim, no meio da indiferença geral, o pensamento dirigente não se interessa mais e as abandona. O objetivo da intuição anteriormente mencionada deveria ser o reconhecimento da necessidade não só de conservar, mas também de progredir. Como na ciência, também nas religiões, a investigação deveria ser livre e não fechada e condenada. As várias doutrinas deveriam ter, como tudo o que existe, também uma porta aberta para o caminho da evolução. Seria necessário superar aquela psicologia morta, pela qual comodamente se afirma que todos os casos possíveis já foram vividos e que, por experiência dos séculos, já foi dada resposta a todas as objeções, estando tudo já previsto e resolvido. O fato é que, enquanto as religiões procuram detê-lo, o pensamento humano caminha, e justamente por elas quererem detê-lo, ele se pôs a caminhar por sua conta, fora das religiões, deixando-as para trás com todo o devido respeito, esquecidas no meio das coisas velhas, que não servem mais e são colocadas no museu. Assim nasceram a indiferença, o materialismo, o ateísmo e outros males semelhantes. Os micróbios patogênicos estão por toda parte, mas o seu ataque vitorioso depende da nossa predisposição e debilidade orgânica. Ninguém pode fugir às leis da vida, que está sempre pronta a liquidar tudo quanto não sirva mais para cumprir a devida função. Terceiro ponto de contato. A paixão por Cristo, racionalmente concebido como ponto de convergência da evolução da vida. Também em Teilhard encontramos uma concepção mais ampla de Cristo. Aparece-nos assim a visão de um Cristo universal, quase super-religioso, num sentido que está acima do sectarismo separatista no qual as religiões tendem a se dividir. Um Cristo que, em vez de se isolar numa delas em oposição às demais, tende a uni-las todas, sendo concebido com a forma mental da imparcialidade científica, em termos vastíssimos, ligado às leis biológicas e situado no ponto de convergência para a última meta divina da evolução da vida. Trata-se de um Cristo muito maior, eixo espiritual do mundo, alcançável tanto pelas vias do misticismo como pelas vias da ciência, ponto ômega tanto da fé como da ciência, significado e conclusão da história, princípio, guia e cume da evolução, só concebível desta maneira hoje devido à atual maturação do pensamento humano. Um Cristo total, não só religioso e fechado no passado, mas também progressista, atual e social. Um Cristo que aceita a luz advinda do pensamento científico e reconhece o caráter sagrado da investigação, nobilitando-a e santificando-a, porque é santo todo o conhecimento, como função e produto do Espírito. Um Cristo que, ao invés de contra, está com a ciência, com a ânsia de saber, com o espírito da indagação, com a paixão de evoluir. Um Cristo que se desenvolve agora em dimensões vastíssimas dentro da mente humana, a qual está hoje apta a concebê-lo com outras medidas. Um Cristo que, sendo mais racional, presente, dinâmico, universal, unitário, é síntese suprema de fé, de pensamento e de vida. É necessário, portanto, refazer o nosso conceito do Cristo, que permaneceu entre nós como imagem feita de matéria, crucificado e morto, com a finalidade de nos recordar, para vergonha nossa, daquilo que fizemos a Ele. Dos esconderijos onde Ele, jazendo coberto de pó atrás dos utensílios de culto, parece ter se refugiado para escapar do mundo, é preciso fazê-lo sair para que ressuscite vivo entre nós. Temos necessidade de um Cristo que esteja junto a nós em todas as horas, convivendo conosco dia e noite, assistindo a todos os nossos pensamentos e obras, tomando parte em nossas alegrias e dores, e não um Cristo com o qual só nos encontramos em horas fixas ou quando decidimos penetrar no recinto dos templos, onde o isolamos fora de nosso mundo. Um Cristo imanente, próximo, que enfrenta conosco os nossos problemas e nos ajuda a resolvê-los, em vez de desaparecer transcendente nos céus, inalcançável na sua glória. Um Cristo que orienta a dinâmica da vida, operando junto de nós, no imenso esforço criador da era moderna, potencializando-o com os seus imensos valores espirituais. Um Cristo não mais monopolizado nas mãos dos seus ministros e fechado no âmbito de uma só religião. Um Cristo que se possa venerar sem ter que litigar com as outras religiões e que se possa amar em outras formas, ainda que não ortodoxas. Um Cristo que se avizinha dos espíritos com amor e não apenas para julgar e punir, afastando-os com os raios da vingança. Um Cristo feito de concórdia para fundir e não de rivalidade para dividir, sendo seguido porque convence e convencendo porque fala com compreensão à inteligência, em vez de apenas condenar como um perseguidor de heréticos. Um Cristo que é refúgio da pureza, fora de toda a sujidade humana, inclusive daquela escondida sob as aparências de religião. Eis algumas palavras de Teilhard de Chardin na sua Mensagem ao Mundo. Abre aspas. Senhor, já que aqui nas estepes da Ásia eu não tenho nem pão, nem vinho, nem altar, me elevarei por sobre os símbolos até a pura majestade do real e vos oferecerei, eu, vosso sacerdote, em cima do altar da terra inteira, o trabalho e a dor do mundo. O meu cálice e a minha pátena são a profundidade de uma alma amplamente aberta a todos os esforços que se estão elevando de todos os pontos do globo a fim de convergirem no Espírito. A oferta que vós, Senhor, verdadeiramente esperais não é outra senão o engrandecimento do mundo agitado pelo transformismo universal. Fecha aspas. Cristo pertence a toda a humanidade e nenhuma religião pode possuí-lo com exclusividade. Não se pode isolá-lo num templo particular ou num grupo humano, porque ele está no centro da biologia universal do Espírito. Este Cristo, de dimensões cósmicas, superior a todas as formas e dimensões humanas, situado no centro de uma super-religião de substância, no vértice da evolução da vida no planeta, nos antípodas da nossa baixa existência terrena, sempre presente para curar com o seu divino esplendor a nossa cegueira e sanar com a sua potência e bondade as misérias de nosso pobre mundo, é o Cristo que, junto a Teilhard, eu venero e amo. Final da primeira parte do capítulo 4.